Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Com as músicas que o rádio tocava, Um Jardim, Um Coreto, Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Hoje nós vamos fazer a nossa homenagem musical ao já saudoso Braguinha, o saudoso João de Barro. Quantas músicas bonitas o Braguinha compôs! Quantas músicas cantadas pelo país com a assinatura do Braguinha. E nesta audição vocês vão ter as melhores gravações das melhores composições do João de Barro, o nosso já querido e saudoso Braguinha. Nós, na abertura desta audição, nós vamos enfocar o grupo Furum Fum Fum, cantando dele o Braguinha, Tem Gato na Tuba. Castro Barbosa dá um show de interpretação. Castro Barbosa também comparece para cantar do João de Barro Braguinha, Escravos de Jó. Tudo isso para os ouvintes que estão em sintonia com o Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, João Petra de Barros. E a primeira gravação desta composição que se tornou posteriormente imortal com o nome de As Pastorinhas. João Petra de Barros canta Linda Pequena. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. E já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Mas desde um dia entrou um gato na tuba do Serafim.

Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas ela está em sintonia com a Rede USP, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade hoje, levando somente composições assinadas pelo saudoso João de Barro Braguinha. João de Barro Braguinha começou a cantar no bando dos Tangarás, ao lado do Noel Rosa, ao lado da maior patente que o rádio conheceu, o Almirante. Braguinha também se tornou um compositor de músicas infantis. Braguinha, quantos sucessos! Braguinha, quanta qualidade! E é dele que Silvio Caldas defende em arranjo do Radamés Nhátaly, Linda Loirinha. Dalva de Oliveira também gravou Braguinha. Dalva de Oliveira, saudosa intérprete, aqui comparece em arranjo do maestro Borba para cantar uma música junina. Aliás, o Braguinha fez várias e várias músicas juninas. Dalva de Oliveira em Noites de Junho. Claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Loura boneca que vens de outra terra, que vens de Inglaterra ou que vens de Paris. Quero te dar o meu amor mais quente do que o sol ardente deste meu país. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Linda loirinha, tens o olhar tão claro, deste azul tão raro como um céu de anil, mas tuas faces vão ficar morenas como as das pequenas deste meu Brasil. Invejando as estrelas, sonhava.